bateu forte arrebentando tudo. Eu estou perdido, coração ferido. Fico a cabeça e saio pra rua. Bebo todas pra te esquecer, no boteco até o amanhecer. Entrei no beco sem saída, eu não saio mais do bar. Tô virando vagabundo, sem destino pelo mundo. Minha vida sem meu bebê não tem sentido. Já provei de outros beijos, mas só mato os meus desejos. Quando estou com ela, quando estou com ela, eu não aguento mais. Tô sofrendo e bebendo, peito louco. Sem ela, estou no sufoco. Eu não aguento mais. Por isso que eu bebo. Portal do Arrocha. Bebo todas pra te esquecer, no boteco até o amanhecer. Entrei no beco sem saída, eu não saio mais do bar. Tô virando um vagabundo, sem destino pelo mundo. Minha vida sem meu bebê não tem sentido. Já provei de outros beijos, mas só mato os meus desejos. Quando estou com ela, quando estou com ela, eu não aguento mais. Tô sofrendo e bebendo, feito louco. Estou no sufoco. Eu não aguento mais. Solidão me devora aos poucos. É por isso que eu bebo. É por isso que eu bebo.